0209 decolou às 21 horas, chame controle em 11935, uma boa noite. 11935 chamando, obrigado. Controle, boa noite. 2309. 2309, contato radar, subo nível 100. Em ascensão 100. Opa, do Barlândia 13-40-75. Prossiga seu táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torno no 8 décimo B12. Táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto espera da 0, chama torre 7186, o trip 5241. Partiu 07, boa noite. Vício táxi, reporte na interseção 07. Decolar, vai então 07. Fuso fora de solo, vento 110 graus com 10 nós, 07. 07. Observador, boa noite, trip 5241, está aproximando para o cara 10, pronto. A linha decola no 0, vento de 1 centena, uma dúzia nós, 5241. A linha decola no 0, trip 5241. Pelo lado, reporte para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi 3097. Ao 03, chame controle 11935. Controle, boa noite, é o Guardião 07. Boa noite, prossiga. Colou do pátio do Graé, tá já no através de farol de Itapuã pra Ondina. Gente, reporte visual com local de pouso. Celso? Eu. Desculpa o incômodo aquele dia no sábado aí. Tranquilo. Salvador, boa noite, está 3560, informação Serra. 3560, voo Duna, desça 2000 pés, ajustado no 009. Duna, 2000 pés, 1009, está 3560. 4 horas e 30, Guarulhos. Colô ao 05, chame o controle em 11935, boa noite. Chame o controle 11935, 5241, boa noite. Da 3197. 5241, boa noite, contato radar, suba nível 340, voo Leda. 340, voo Leda, o trip 5241. Voo 776, autorizado em LS. Autorizado em LS, 776. Já um final para Andina. Frequência livre, 07. Salvador, boa noite, voo 1884, informação Sierra. 1884, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 009. Pés, chegada a mar, no 009, ajuste voo 1884. Salvador, trip 5241, solicita voar o 380 como final. Pode. controle, é o trip 5218. 5218, desça 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 009. 2000 pés, o trip está restrito a velocidade de 170, está livre de acelerar? Máximo 210. Controle, copiou o trip? Copiei no máximo 210. 210, ok. Controle, consegue pro trip 5241 pro Ed Bridge, da presente? Aguarde. Aguardando. Salvador, boa noite, Tan 3197, ponto espera da 10 para 1. Boa noite, todo estado alinhar e decolar, da 10, 120 com 8 nós, 3197. Livre alinhar e decolar, da 10, 3197. Autorizado nível 380, mantenha a saída e chame o Centro Recife 13325. O TRIP 5241, reautorizado 380. Mantém a saída e vai chamar Centro Recife em 13325. Uma boa noite. Boa noite. Voo 776, torre 186. 186, 776. Tô 3560, autorizado ILS. Autorizado ILS, 3560. Gol 884, se tiver condições, vou Ituna. Alô, uma centena, força aérea 2309. Cliente, reporte Coral. Reportará Coral, 2309. Trip 5218, autorizado ITAP, velocidade até 240 nós. ITAP 240 nós, trip. Decolou Zulu 3, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, obrigado. Voo no 776, cheque o trem de pouso, vento 1 centena, 1 12 nós. Gente, está abaixado e travado 5, 1 no 776. Livre pouso, 1-0. Livre pouso. A Leda, o Dinear? Leda. Muito obrigado. 776, Solo 15, libera a direita, chame Solo 1219. Direita 219, Golo 77. Golo 776, táxi via Alfa, última esquerda, indo para a Polipos 01. Alfa, ainda 01, Golo 776. Estabilizado no localizador visual Golo 0, da 3560. 3560, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. 18,6, até já, 3560. Até. Oito, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray no 0, vai reportar estabilizado, Golo 1824. Vai cruzar o 710, há alguma chance de voar para o Genero ou o Guidete? Mantém a saída. Golo 0. 3560, tem pouso livre na 10, 110 graus com uma dúzia nossa, tá 3560. Está livre o pouso na 10, tá 3560. Zona 97 autorizado por hoje, Eudes, super restrito, nível 340. Eudes 340, muito obrigado. Salvador Web 5723. É o controle de Salvador. Tenho contato com o Recife, autorizado descer até o 150 para a Pro de Judas. Pode aprovar, senhor? Gente, foi transferido pelo centro Recife, Web 5723? Negativo, perdeu contato, porém autorizado a descer o 150, senhor. Continue descida para nível 1 no 50, aguarde coordenação com o centro Web 5723. Guardado. Trip 5218, reduza para 1909. Trip reduzindo para 790. Localizador, Golo 1824. Quatro, chame Torre 198, decimal 6. Torre 186, 1884. Objeto 5723, autorizado por Odi, TAP, desça para nível 050. 050, TAP, agradece o 5723. Senhor. Torre Salvador, voo 984, 2 milhas 2 dias Serra, baixei, travou. Confirmando no 884, número 2, continue em aproximação no zero, formarei pista livre, 80 graus, uma dúzia nós no 884. Guardando pista livre, vou no 884. Série 2309, serviço radar terminado, chama controle Léo, sem 120, decimal 1. 201, obrigado. Boa noite. Boa noite. Zero, seu solo, os 22, libera a direita, chame solo, é 129. 219-3560. Solo, boa noite, 3560, livrou. Sim. 3560, livrou. 3560, prossiga táxi Alfa Juliette, o gate é o 08. Alfa Juliette pro 08, 3560. P 5218 está estabilizado, visual cabeceira. 5218, chame torre no 8, decimal 6. 386. São 97 M Centro Recife, 133 decimal 25, alterno 125 decimal 1. 325 1, tá 3197, boa noite. Boa noite. Trip 52 à noite. Hoje no 8, continua a aproximação no 0, vento de 90 graus, 19, 52 à noite. É, confirmo, não foi compreendido. Trip 52 no 8, continua a aproximação para a pista no 0, informarei pista livre, 90 graus com 19, 52 à noite. 52 à noite, sente, aguardando pista livre. 184, solo aos 24, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, boa noite, 84. Salvo Salvador, boa noite, 84, estou livrando na foca. 884, Livrando na Fox, 1884. Taxi Alfa Juliette, gate B2. Alfa Juliette, para o 62, ligou no 884. Salvador, boa noite, Alta 3603, informação Sierra, pronto para a cópia. Objeto 5723, autorizado por Odituna, desça para 2000 pés, QNH 1-0, 1-0. Ok, Dona 2000-1010. 7735. 9.35, pode responder 5.061. Para o aposto da El, é da El, posição Lida, após Lida, posição Pitev. Sim, autorizado 340, escola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, após a EL Leda, após Leda, a posição PIDEV, na aerovia Upper Whisky 50, controle 11935, transponder 5061, tanto 3603. Rotejamento correto neste tracionamento táxi. Maranhete 3603. Solo 218, solo 27, libera a direita, chame solo 119. 1215 218. Ó, Recife, solo Salvador, muito boa noite, é o 35218, eu defendo na sua escuta. 35218, boa, prossiga táxi Alfa Juliette, remota do pátio 1, conforme o sinalizador. Remota pátio 1, 5218. Altan 3603, portão 7 para o posto de estacionamento. No 7, aguarde para iniciar. Aguardando 3603. Tanto 5218, está para azul. Júlio Stacks, não me diz para se inscrever para a posição remota do pátio. 23.